Fecheiro 63, capítulo 35. Hogmanay. O ano terminou límpido e frio, com uma luz pequena e brilhante que se ergueu alta na abóbada negro-violeta do céu e inundou de luz os esconderijos e os trilhos na encosta da montanha. Foi bom para as pessoas que vieram de toda a Rides, e alguns até de mais longe, para passar o Hogmanay na Casa Grande. Os homens tinham desobstruído o novo celeiro e limpado o chão com ancinhos para a pista de dança. Gigas, reels, stress space e várias outras danças cujos nomes não sabia, mas que me pareciam muito divertidas, foram executadas sob a luz das lanternas a óleo de urso, acompanhadas pela música arranhada de Rebecca, de Evan Lindsay, e o uivo agudo da flauta de madeira do seu irmão Murdo, pontuada pelo som sincopado do bodhrán de Kenny. O pai idoso de Thurlow Guthrie também trouxe a sua gaita de foles, um instrumento do tipo irlandês que parecia tão decrépito como o próprio Sr. Guthrie, mas que produzia um som melódico e suave. Às vezes a gaita tocava em harmonia e outras vezes nem por isso, mas o efeito geral era alegre. E a esta altura uma quantidade suficiente de whisky e cerveja já tinha sido consumida nas festividades para ninguém se importar. Após uma ou duas horas de dança, eu por fim percebi porque é que a palavra real passara a ser sinónimo de bebedeira. Mesmo executada sem lubrificação preliminar, a dança já era suficiente para deixar uma pessoa zonza. Sob a influência do whisky, fez girar o sangue todo da minha cabeça, como a água numa máquina de lavar roupa. Saí a cambalear para fora da pista, no final de uma dessas danças. Apoiei-me numa das pilastras do celeiro e fechei um dos olhos na esperança de fazer parar a sensação de tontura. Uma cotovelada fez-me abrir esse olho, revelando Jamie a segurar duas canecas cheias até à borda de algo. Acalorada e sedenta como eu estava, não quis sequer saber o que era, desde que me matasse a sede. Felizmente era sidra e eu bebia em grandes goles. Bebe isso assim e cairás a pique, Sassenach, disse ele, dando cabo da sua sidra, exatamente da mesma forma. Ele estava corado e a suar da dança, mas os seus olhos cintilavam quando se riu para mim. Tolice, disse eu. Com um pouco de sidra como lastro, o salão parou de girar e eu senti-me alegre, ainda que um bocado acalorada. Quantas pessoas pensas que estão aqui? 68, da última vez que contei. Encostou-se na pilastra ao meu lado, observando a multidão a girar em círculos com uma expressão de profundo contentamento. Mas elas entram e saem, de modo que não posso ter absoluta certeza. E não contei as crianças, acrescentou ele, afastando-se ligeiramente para evitar uma colisão, quando um trio de miúdos ricocheteou pela multidão e passou a zunir por nós, a rirem-se divertidos. Fardos de feno fresco estavam empilhados nas sombras, nos lados do celeiro. As crianças, demasiado pequenas para permanecerem acordadas, estavam enroladas, encobertas e enroscadas umas nas outras, como uma ninhada de gatinhos. O tremeluzir da luz da lanterna refletia um brilho sedoso vermelho-dourado. Jamie estava profundamente adormecido no seu cobertor, alegremente embalado pela algazarra. Eu vi Bree sair da roda e colocar a mão rapidamente sobre ele para verificar se continuava a dormir, depois voltar para a dança. Roger estendeu-lhe a mão, moreno e sorridente, e ela agarrou-a, rindo, enquanto rodopiavam de volta para o meio da multidão que batia os pés ao compasso da música. As pessoas realmente entravam e saíam, particularmente pequenos grupos de jovens e casais de namorados. Lá fora estava um gelo, mas o frio tornava o aconchego, com um corpo quente, ainda mais atraente. Um dos rapazes, MacLeod, mais velho, passou por nós, o braço em redor de uma rapariga muito mais nova. Uma das netas do Sr. Guthrie, pensei eu. Ele tinha 3 netas, todas muito parecidas. E Jamie disse-lhe algo em gaélico que fez com que as orelhas dele ficassem vermelhas. A jovem já estava corada com a dança, mas ficou carmesim com a observação de Jamie. O que é que lhes disseste? Não tem tradução, disse ele, colocando a mão nas minhas costas. Ele pulsava de calor e whisky, animado com uma chama de alegria. Olhar para ele era o suficiente para me aquecer o coração. Ele sentiu isso e sorriu-me, o calor da sua mão a queimar-me as costas através do tecido do vestido. Queres ir lá fora um bocadinho, Sassenach? Disse ele, a voz baixa e carregada de insinuação. Bem, já que sugeriste, quero, respondi. Mas já não. Fiz um sinal com a cabeça, indicando um ponto atrás dele. E ele virou-se e viu um grupo de velhinhas sentadas num banco encostado à parede, todas a olhar para nós com os olhos brilhantes de curiosidade como um bando de gralhas. Jamie acenou-lhes e sorriu-lhes, fazendo-as explodir em risadinhas ruborizadas, e virou-se de novo para mim com um suspiro. Assim, bem, daqui a pouco então, talvez depois do ritual do primeiro visitante. A última rodada de danças chegou ao fim e houve uma movimentação geral na direção do barril de sidra, comandada pelo Sr. Wemyss, no outro extremo do celeiro. Os dançarinos amontoaram-se à volta do barril, como um enxame de vespas sedentas, de modo que só o que se via do Sr. Wemyss era o topo da cabeça, o cabelo louro, quase branco, sob a claridade das lanternas. Vendo isto, olhei em volta à procura de Lizzie para ver se ela estava a divertir-se na festa. Evidentemente, estava a ser cortejada por admiradores num fardo de feno, cercada por 4 ou 5 rapazes desengonçados que se comportavam de maneira muito semelhante à dos dançarinos à volta do barril de sidra. Quem é o grandalhão? Perguntei a Jamie, chamando-lhe a atenção para o pequeno grupo com um sinal da cabeça. Não o reconheço. Ele olhou naquela direção, semicerrando ligeiramente os olhos. Ah, disse ele relaxando, é Jacob Schnell. Veio de Salem com um amigo. Chegaram com os Müller. Ah, muito bem. Salem ficava a uma boa distância a cavalo, a uns 45 quilómetros. Eu questionava-me se o que os atraíra fora somente a festa. Olhei em redor à procura de Tommy Müller, que eu destacara como um possível pretendente para Lizzie, mas não o vi na multidão. Sabes alguma coisa sobre esse Schnell? Perguntei, lançando ao rapaz um olhar crítico. Ele era 1 ou 2 anos mais velho do que os outros rapazes que rodeavam Lizzie e muito alto. De feições simples, mas de aparência amável, pensei. Corpulento e com uma cintura grossa, anunciando uma próspera barriga na meia-idade. Não conheço propriamente o rapaz, mas já fui apresentado ao tio dele. É uma família honesta. Julgo que o pai dele é sapateiro. Nós os dois olhámos automaticamente para os sapatos do rapaz. Não eram novos, mas de excelente qualidade, com fivelas de peltre, grandes e quadradas, à moda alemã. O jovem Schnell parecia estar em vantagem. Estava inclinado mais perto, a dizer alguma coisa à Lizzie, cujos olhos estavam fixos no rosto dele, a testa ligeiramente franzida, concentrada, tentando entender o que ele dizia. Então, ela compreendeu e o seu rosto relaxou numa risada. Penso que não. Jamie abanou a cabeça com uma expressão ligeiramente carrancuda ao observá-los. A família é luterana, Não deixaria o rapaz casar-se com uma católica. Iria partir o coração ao Joseph enviar a sua filha para viver tão longe. O pai de Lizzie era realmente muito ligado a ela. Tendo perdido a filha uma vez, era improvável que a entregasse a um casamento tão distante, perdendo-a de vista outra vez. Mesmo assim, eu acreditava que Joseph Wemyss faria qualquer coisa pela felicidade da filha. Ele poderia ir com ela. A expressão de Jamie ficou desolada com a ideia, mas anuiu com a cabeça, relutante. Imagino que sim. Eu detestaria perdê-lo, embora acredite que o Archbug possa... Gritos de MacDoob! Interromperam-no. Vamos, atchou mais Ruaith. Mostre-lhes. Evan gritou da outra extremidade do celeiro, brandindo o arco da sua rebeca autoritariamente. Houve uma interrupção na dança para dar aos músicos tempo para descansarem e tomarem uma bebida. E nesse interim, alguns dos homens experimentavam a dança da espada, que só podia ser feita com um único acompanhamento, de uma gaita de foles ou de um tambor. Eu não estivera a prestar atenção, apenas ouvira os gritos de encorajamento ou de zombaria que vinham daquela ponta do celeiro. E, evidentemente, a maioria dos presentes não era exímia no desporto. O último cavalheiro que tentara tropeçara numa das espadas e estatelara-se no chão. Estavam a ajudá-lo a pôr-se de pé, com o rosto vermelho a rir-se, devolvendo bem-humorado os alegres insultos, enquanto ele e os seus amigos sacudiam o feno e a poeira das roupas. MacDoob! MacDoob! Kenny e Murdo gritavam e acenavam, convidando. Mas Jamie abanou a mão a rir-se e negando a sugestão. Não, não faço isso há mais tempo do que... MacDoob! MacDoob! MacDoob! Kenny batia no seu bodrán, a gritar ao ritmo, e o grupo de homens em seu redor unira-se a ele. MacDoob! MacDoob! MacDoob! Jamie lançou-me um rápido olhar de desamparo e súplica, mas Ronnie Sinclair e Bobby Sutherland já se encaminhavam decididamente na nossa direção. Afastei-me a rir e cada um agarrou por um braço, abafando os seus protestos com gritos roucos, enquanto o arrastavam para o centro da pista. Aplausos e gritos de aprovação irromperam quando o depositaram num lugar desimpedido, onde a palha tinha sido suficientemente pisada na terra úmida para formar uma superfície compacta. Vendo que não tinha escolha, Jamie endireitou-se e ajeitou o kilt. Os nossos olhos encontraram-se. Ele revirou os dele para cima, fingindo resignação, e começou a tirar o casaco, o colete e as botas, enquanto Ronnie arrumava as duas espadas largas em cruz aos seus pés. Kenny Lindsay começou a bater ao de leve no seu bodrán, hesitando entre as batidas, emitindo um som de suave suspense. A multidão murmurava e mexia sem expectativa. Em camisa, kilt e de meias, Jamie fez uma elaborada mesura no sentido do sol para inclinar-se 4 vezes na direção de cada um dos pontos cardeais. Depois endireitou-se e posicionou-se, permanecendo acima das espadas em cruz. Ergueu as mãos com os dedos a apontar rigidamente acima da cabeça. Houve uma explosão de aplausos. E eu vi Brianna colocar 2 dedos na boca e assobiar estridentemente em aprovação, para espanto das pessoas à sua volta. Vi Jamie olhar para Brie com um leve sorriso, e depois os seus olhos encontraram os meus. O sorriso permaneceu-lhe nos lábios, mas havia algo diferente na sua expressão, algo melancólico. As batidas de Bodran começaram a acelerar. A dança das espadas das terras altas era feita por uma de 3 razões. para demonstração e divertimento, como ele estava prestes a fazer. Em competições, como foi feito entre os jovens na Assembleia, e com presságio, dançada na véspera de uma batalha, a habilidade do dançarino predizia vitória ou derrota. Os homens tinham dançado entre espadas cruzadas. Na noite anterior a Preston Pans, antes de Falkirk, mas não antes de Culloden. Não houve nenhuma fogueira de acampamento na noite anterior ao confronto final. Nenhum tempo para bardos e canções de guerra. Não fazia diferença. Ninguém precisava de um prognóstico na ocasião. Jamie fechou os olhos durante um momento, inclinou a cabeça e o Bodran começou a tamborilar, vívido e rápido. Eu sabia porque ele tinha me dito que apresentara a dança das espadas pela primeira vez numa competição, depois mais de uma vez na véspera de batalhas, primeiro nas Terras Altas, depois em França. Os velhos soldados pediram-lhe que dançasse e valorizavam a habilidade como uma renovação da confiança de que iriam viver e triunfar. Para os Lindsay conhecerem a sua habilidade, ele devia ter dançado em Ardsmuir também. Mas isso foi no velho mundo, na sua antiga vida. Ele sabia, e não precisara que Roger lhe dissesse, que os antigos métodos tinham mudado. Este era um mundo novo, e a dança das espadas nunca mais seria realizada a sério, à procura de augúrio e proteção dos deuses antigos, da guerra e do sangue. Os seus olhos abriram-se e ele levantou a cabeça abruptamente. Ouviu-se uma batida repentina e forte do tambor e a dança começou com um grito da multidão. Os seus pés sapateavam na terra batida para o norte e para o sul, para leste e para oeste, rápido como um raio entre as espadas. Os seus pés batiam no chão com firmeza, sem som, e a sua sombra dançava na parede, nas suas costas, vislumbrando-se alta, os longos braços levantados. O rosto estava imóvel na minha direção, mas eu tinha a certeza de que ele já não me via. Os músculos das suas pernas eram fortes como as de um veado a saltar por baixo da bainha do seu kilt. E ele dançava com toda a habilidade do guerreiro que fora, e ainda era. Mas pensei que ele agora dançava apenas pela lembrança, para que os espectadores não se esquecessem. Dançava com o suor a deslizar-lhe da testa, à medida que acelerava, com um olhar distante, indizível nos olhos. As pessoas ainda comentavam a dança quando começámos a voltar para casa, pouco antes da meia-noite, para comermos stouvies. Stouvies é um prato escocês feito à base de batatas e carne. As receitas e os ingredientes variam, mas o stouvies contém batatas, cebolas, outros legumes, salsichas, carne assada ou carne picada. Nota da tradutora. Para comermos stouvies com cerveja e sidra, antes do ritual de entrada do primeiro visitante, a senhora Bug trouxe para fora um cesto de maçãs e reuniu todas as jovens solteiras num canto da cozinha, onde, com muitas risadinhas e olhares por cima dos ombros, na direção dos rapazes, cada uma descascava um fruto, mantendo a casca inteira. Cada jovem atirava a casca para trás e o grupo girava nos calcanhares para se amontoar com um grande alarido em torno da tira de casca caída e ver qual a forma da letra que ela assumia. Como as tiras de casca de maçã são por sua natureza bastante circulares, vários C, G e O eram identificados. Boas notícias para Charlie Chisholm e o jovem Geordi Sutherland. E muita especulação quanto a Angus Ogg, poder ser identificado com um O ou não. Pois Angus Auchmacleod era um rapaz alegre e cheio de vida, enquanto o único Owen era um viúvo mais velho, com cerca de 1,5 metros de altura e com um grande quisto sebáceo no rosto. Eu levara Jamie para cima para o pôr na cama e, depois de o aconchegar, indolente e a ressonar no seu berço, descia tempo de ver Lizzie lançar a sua casca de maçã. C! Exclamaram em coro duas das jovens Guthrie, quase batendo com as cabeças uma na outra, ao inclinarem-se para ver. Não, não, é um J! Chamada a opinar como especialista residente, a senhora Bug inclinou-se, examinando a tira de casca de maçã, com a cabeça inclinada para o lado, como um pisco a avaliar uma minhoca. É um J, sem a menor dúvida, determinou ela, endireitando-se, e o grupo explodiu em risadinhas, voltando-se de uma só vez para fitar John Lowry, um jovem fazendeiro de Hullam's Mill, que olhou por cima do ombro completamente perplexo. Captei um vislumbre vermelho pelo canto do olho e virei-me para ver Brianna na entrada do corredor. Ela inclinou a cabeça chamando-me e eu apressei-me a ir ao seu encontro. O Roger está pronto para sair, mas não conseguimos encontrar o Sal Grosso. Não estava na despensa? Está no seu consultório? Ah, sim, está lá, disse eu sentindo-me culpada. Estava a usá-lo para secar raiz de cobra. Esqueci-me de o pôr no lugar. Os convidados amontoavam-se nos alpendres e faziam fila no amplo corredor, saindo da cozinha e do gabinete de Jamie, todos a falar, a beber e a comer. Eu esgueirei-me pelo meio do aperto atrás de Brianna em direção ao consultório, trocando cumprimentos enquanto me agachava e passava por baixo de canecas de sidra empunhadas ao alto e pisando restos de comida. Mas o consultório estava quase vazio. As pessoas tinham tendência a evitá-lo, por superstição, associações dolorosas ou simples cautela, e eu não as encorajava a entrar, deixando o aposento às escuras e sem nenhum aquecimento. Apenas uma vela queimava agora no consultório e a única pessoa presente era o Roger, que mexia nos vários objetos e substâncias que eu tinha deixado sobre o balcão. Ergueu os olhos quando entramos, a sorrir. Ainda ligeiramente afogueado da dança, ele tinha vestido o casaco, novamente, e enrolado um cachecol de lã ao pescoço. A sua capa estava no banquinho ao seu lado. A tradição dizia que, se o primeiro visitante num Hogmanay fosse um homem bonito, alto e de cabelos escuros, e lhes desse as boas-vindas ao cruzar a soleira da porta após a meia-noite, traria mais sorte ainda para a casa no ano que começava. Roger, por ser sem dúvida o mais alto e claramente o moreno mais bonito disponível, fora escolhido para ser o primeiro a cruzar não só a porta da casa grande, como as pessoas lhe chamavam, mas as das casas circundantes. Fergus, Marsali e os outros que moravam perto já tinham corrido para as suas cabanas para estarem prontos a receber o seu primeiro visitante quando ele chegasse.